com os melhores arranjadores, com os melhores poetas, com as melhores gravações autênticas e originais, dadas de 20 a 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saúde. Para todos os nossos ouvintes, nós estamos já vivendo as festas juninas. Festas para Santo Antônio, São Pedro, São João. E nós vamos rodar músicas juninas para os ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Carmen Miranda, portuguesinha, Carmen Miranda também gravou música junina. Carmen Miranda defende do Armando Regis, Meu Balão Subiu, Subiu. Aurora Miranda, irmã da Carmen Miranda. Aurora Miranda ao lado do rei da voz Francisco Alves. Aurora Miranda canta do saudoso baiano Assis Valente, Cai, Cai, Balão. Tudo isso para os nossos ouvintes que estão em sintonia com a Rede USP de rádio, curtindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ainda temos Emilinha Borba, Arranjo do Maestro Vero, Saudosa Rainha dos Olhos, Saudosa Rainha da Marinha. Emilinha Borba defende do João de Barro Braguinho, não menos saudoso, Capelinha de Melão. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de rumbalé e soltei o prazer levar meu pedido a São João. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de rumbalé e soltei o prazer levar meu pedido a São João. Subiu para o azul da imensidão e no espaço perdido ficou meu pedido, minha doce ilusão. Meu balão subiu para o azul da imensidão e no espaço perdido ficou meu pedido, minha doce ilusão. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de rumbalé e soltei o pra vê-lo levar meu pedido a São João. Meu balão subiu, subiu com o pedido e não voltou. Eu penso que São João leu e não me respondeu, meu balão se queimou. O balão subiu, subiu, o pedido e não voltou. Eu penso que São João leu e não me respondeu, meu balão se queimou. meu destino. Estou falando de meu destino. Da cruel realidade. Da cruel realidade. Sai, sai, balão. Você não deve descobrir. Quem sabe muito. Cai depressa sem sentir. A ventania. E sua queda vai salvar. É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta. de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele nasceu aqui em nossa cidade, vamos nós com a música. É, conforme já falamos, ele nasceu, ele é natural aqui de São Carlos, mas hoje reside em Dois Córregos, onde fica a nos ouvir. Estamos enfocando o nosso gentil ouvinte, Sr. Antônio Petroneiro, de Dois Córregos, que está em nossa sintonia. Ele nos promete fazer uma visita. Estamos no aguardo. Gentil ouvinte, Sr. Antônio Petroneiro, de Dois Córregos. Ele quer ouvir da... do Zé da Zilda. É, o Zé Conforme, Zé da Zilda, assinando, Roberto Silva defendendo, Aos Pés da Cruz. Ainda para ele, que nasceu aqui em nossa cidade, mas hoje reside em Dois Córregos e é nosso ouvinte, Sr. Antônio Petroneiro, Nelson Ferraz, o maior baixo cantante que conhecemos. Nelson Ferraz, em roupagem adulta maravilhosa do Radamés em Atali. Nelson Ferraz canta do saudoso pianista, maestro e arranjador Custódio Mesquita, Algodão. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar grande amor, mas depois me esqueceu. A razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Mandinga, nego não chorava não. Choro de nego é suor, nego não rezava não. Reza de nego é função, nego não amava não. Amor de nego é perdição. E é que nego fazia, tirava da terra fria. Dia, noite, noite, dia, algodão, mais algodão. Sabe, meu branco, de onde vem os agasalhos, pras frieiras, os reumatismo, pras manias da sinhá. De onde vem os lenços brancos pra sinhá moça chorar? De onde vem os panos pretos pro senhor veio morrer? E os panos das bandeiras pros soldados guerrear? De onde vem a renda branca pra fazer os enxovar? Nego velho trabalhou dia e noite, noite e dia, tirando da terra fria algodão mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca, branca como algodão, que preto velho algodão mais algodão, pra nho branco ser doutor, pra nho branco ser doutor. E você, preto velho, que foi que ganhou? Consegui essa cabeça branca, branca como algodão, e preto velho plantou. É, se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar conosco em nossa passarela saudosa Zé do Norte, Radamés Vinhata e seus músicos e Francisco Cruz.